WhatsApp inicialmente 2221. Controle Salvador, muito bom dia, gol 9759, informação Foxtrot. Gol 9759, essa é a identificação, veio chegada Bonfo, desça para 4000 pés, ajuste no 09. Identificou descendo para 4000 via Bonfo, gol 9759. Autorizado Barreiras, obrigado. 2221. Sim, pessoal, 29, libera a direita, taxi via Alfa e aposte antes da Juliette. Direita e Alfa, comandante da Juliette, né, Pedro? Posição, agora prossiga para o Juliette, até o gate 1. Salvador, bom dia, Gol 9093, passando 260, informação Foxtrot. Voo 0093, a sua identificação, autorizada a chegada a Bonf, desce para o nível de voo 050, ajuste 1019. 19050, chegada a Bonf, Gol 9093. 759, autorizado, IHSX, pistão 0, desce, mantém 2 mil pés, a gente subiu mais para 1019. Autorizado, IHSX, pistão 0, descendo para 2 mil pés, 1019, igual 1759. Gol 1093, esse mantém 2 mil pés, justo de metrô 1019, autorizado LS, isso aí, vamos estabilizando. 2019, chamada NLS, ao gol 1093. Salvador, 123, no portão 10, para o Brasil. Aguarda, assistente. 2 09 4 horas e 10 milhões. Finalmente que eu vi? 209, 209. Sim, taxi via Pátio 1 Índia, ponto de ferro chama pronto, altimetro 109. Pátio 1 Índia, reporta pronto, 18 9, tá 1759 estabilizado no localizador da 10. 1759 cumprimento final, chama agora tu, 1985. 1895, até logo. Oi, Salvador, bom dia, 1759. Estabilizado no localizador da 10. 1759, tráfego avistado, QNH 1099, autorizado pulso, pista 10, vento 150 graus, 069. Tente livre pouso 10, 150 com 62, igual 1759. Uma questão de coordenação, o azul com 2000 vai aguardar com seu tráfego mesmo? É 232, ano na Santa Cristiana, do setor sul do pátio até Ponte. Ah, tá.

093, autorizado pouso, pistão 01, 40 graus, 071. Livre pouso, pistão 01, 0093. 071, descendo 49, chama controle 1, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:30 de autonomia, alterna Galeão. Brasil 5126, autorizado táxi via Índia. Chama pronto, altímetro 1019. Repórter aproximadamente 5:26. Decolagem, submetendo o 320 via saída Santo Leão. Bravo, tá. Pode voar lendo, 3171, outra posição à frente. Lenda, 3171. Lenda da presente, 3171, obrigado. Autorizado, Anima, pelo zero. Anima, tem 1-0, 2-5-2. 09093, solo 51, libere direita, active alfa, corte 8 da direita. Direita alfa, 7, 1759, prossegue táxi via Juliette até o gate 03. Juliette para 03, 1759. Bom dia, 3153, Latam, Federação Galeão, nível 340. 153, aguarde, qual é a preparação, Rua 1? Qual é a saída? São Rua 1. Sóculo 1? Terra Alfa, November, Vitor Oscar 1. Ok. Do 5126, autorizado de 4.0, vento 150 graus, 079. Iniciando azul, 512. Rua 093, taxi via Alfa Juliette até o guincho 10. Uno 26, decolou 53, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado e bom trabalho. Controle Salvador Azul 5126, decola na sua escuta. Azul 5126, contato radar, na decolagem, submetendo o 340, via saída Arboruno. Via Arboruno. 340 subida azul 2523. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída São João, Leda, Doclo. Transponder 5176, controle em 120 decimal 8. O Zulu 44 é a primeira eu vi, após segure conforme ela. Ordem. 4-0 aprovado, do Galeão. Decolando a 10, curva direita, São Buono, Leda Dopo. Segundo 76, 208, aerovia Zulu 44 até segura, após entrar no número 857, Monsul. 3153, contingimento correto, no gate 05, reporte pronto para o pushback e acionamento. 4-3. Onde vai Lefa, o azul 5126? Azul 5126. 5126, obrigado. Salvador, tem 3153, pushback, acionamento no 5. 3153, após a passagem do Boeing 737 da Gol, ingressando no pátio retaguarda, inicia o pushback e reporte táxi. Reportaria após o Gol. Tarso, Luado, controle. Azul é condicionando transponder 0133, regra de voo visual, ajuste do altímetro 10019. Por fim, o tipo de equipamento e o setor que se encontra. Posição é bom? Certo. Quantas regras de voo visual? Onde eu pego? Informe ingressando no CPR Salvador. Está afastado mais de 20 milhas. De forma a 15 milhas da Estado de Salvador. Zona 71, achando o centro Recife, frequência 1235, até número 238. Só confirmando, foi pro 5126, 2815, 238? Negativo, TAM 3171, achando o centro Recife, frequência 1235, até número 238. 2235, até número 238, tá 3171, obrigado, mais um. Uno 26, chama centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, 526. Bom dia, papapá, mais um da alfa. Papapá, mais um da alfa, controle, pra cima. Acionado 2.04 bordo, agora passando através de Itapari. Procedente do grupo do Luan Marcos, fazendo 1.500 descida para 1.000. Agora está para ingresso no próximo 10. Confirme o tipo da aeronave, confirme se está prosseguindo para Salvador e acionando o transporte 01142. Acionado 01142, prossegue para Serra 90, Serra 90, com a andada de março. É um alto certo, José. Gente, Matheus, ligou o visual. Ele deixou a CDA em Salvador? Verdade. Sim, aqui são 15 milhas afastadas de Salvador, o senhor tem ciência do tráfego do Serra Azul Eco? Oi. Onde tem ciência de separação visual? Vai com meu óculos, não escuto o controle, são em 15 milhas afastadas de Salvador, voando direto ao destino. Oi. Dois, bom dia, Chané 6225, autorização Brasília. Chané 6225, para Brasília, prepara a saída Arbor 1, aguarda um minuto, cópia. Arbor 1, aguardando, 6225. Xanamea 225, copia? Copia, Xanamea 225. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, com primeira curva à direita na saída da Arbor 1, no transição NF. Propósito 197, a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5225, controle em 120, decimal 8. Xanamea 225, autorizado para Brasília, no nível 380. Saída Água Elefa, outro volume 7, primeira curva direita, via rota do plano de voo após, 5225, transponde 1208, Xané 6225. Xané 6225, Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1 na Elefa, Xané 6225, foi cotejado. Xané 6225, coteja meu correto, é a participação que estiver aqui para mim. Segurar para estiver aqui para mim, Xané 6225. Trabalho todo o centro, meu pé, agora misturou aqui todo o subúrbio de Salvador. Gente, na escolha do controle, o Sérgio Lá. Não, não, não. Alô, Michael, não. Hoje eu vou. Aumentou no 5 graus, 07 lá. Aí, dia, 0357, passando nível 240, 3 horas da manhã, 0, descendo via, chegada a ponte, com informação de escotão. 3517, acione a identificação via chegada a ponte, texto mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro no 0199. Você deve vir chegando até 4 mil pés, ponte metrô 0119, Tan 3517. Controle, Tan 3153, bom dia. 3153, contato em radar na decolagem, submantém nível 340 via saída São João. Possibilidade de proa de toque? Relativo, voo e leda, Tan 3153. Via leda, beleza. Controle, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, agora temos contato em radar com o tráfego. Mantenha a senhora do jogo, voando o C90, C90. Confirma. Tem uma informação do seu tráfego no radar, Mike Romeu Alfa. Foi na proa do destino, permanente na proa do destino. Na senhora do jogo, na escuta do controle. Oi, tio, dá pra ver que estão pra ser direto, irmão, muito obrigado. Destino 126, controle 1, 2-0, destino 8. 7, Céu Azul Eco, 15 milhas afastados, na proa de Serra Novembro, o salvo tráfego do Michael Melfa, está agora a 11 horas, 5 milhas, mesmo rumo, mantendo no pés, a 750, Céu Azul Eco, a escuta do controle. Salvador, bom dia, o Azul 4201, centro do hotel, pronto para o hotel. Sinal para irmão, mas eu não. Romeu Alfa, frequência livre para pouso, sem regresso. Valeu, comando, bom trabalho aí, um bom trajão para os amigos do controle. Eu também, tudo bom. Falou. Ground Ocean 6211, Simples Hotel, autorização Galeão. Para 6211, informação Hotel, confere, aguarda um minuto, copy. Prepara a saída São Juno. Salvador, bom dia, na escuta do 4201. É, 21, copia. Sim, aqui, autorizado Galeão, nível 360, decola 10 com primeira curva à direita na saída São João, Leda, Docu. O Pazul 44 é a primeira aerovia que intercepta apoio seguro e conforme rota. Transponder 5231, controle em 120, decimal 8. 62, transatualizado Galeão, 360, decolada 10, curva direita, São Mundo, Leda do Pulo. O Pazul 44 é apoio seguro. 52, 31, 208, controle 62. Chana 6211, protegendo as conhecidas e aporte pronto para o futebol que são 8. Salvador, bom dia, Azul 4201. Para a coordenação, até o regresso, o Céu e o Luan, bom ser bom. Obrigado, igualmente, bom descanso, senhor. Eita, na saída São João, Leda, Mótica. Eu fiz o Luan 0, a primeira aerovia, após Cubave, conforme rota. Transponder 5227, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar a saída para o 4201? São João, Terra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, transição ótima. Próxima 8. 35232, Eduardo. Transição Uno, Motiba, o transponder 5227, o controle 1208. 4201, São João, Leda, Motiba. Confirmando a rota, peso 1-0, após Cubase e conforme. Afirmativo, São João, Leda, Motiba, eu peso 1-0, o 4201. 4201, protegendo a espanha até após pontos para o pushback acionamento. Vai reportar para o pushback acionamento, 4201 na posição 8. Salvador, bom dia, voo 963, com hotel, autorização Galeão. 1963, informação hotel, confere. Autorizado Galeão, nível 360, decolada 10 com primeira curva à direita na saída São João, Leda Doco. Propulso do 44 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota. Transponder 5236, controle 120, decimal 8. 360, Galeão, eu sou por 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 963, cotejamento correto no gate 09, reporte pronto. Táxi Oceaner 622582 a bordo, até na Goiânia, 3 horas. Táxi Via Parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1, com reforço, chama pronto, altímetro 1019. Parte 1 no Índia, 1819, ponto de espera da 11. Torre Salvador, ponto bom dia, Oceaner 6211. No portão número 7, agora o pushback acionamento. Chané 6225, o altímetro 10019, ok? 019. Chané 6211, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando. Salvo, Salvador, bom dia, é o Alfa X-Ray November. Alfa X-Ray November, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, policial 01. X-Ray November, aguarde para o início do reboque, confirmando se encontra em qual posição do pátio 3. Escuta, solo do Alfa X-Ray November. Sim, para o controle de posição para a torre. Estamos aqui na posição do pátio 3, 4 Lima, e solicito reboque para o pátio principal, posição 01. Gente, é a parte da entrada do pátio. Ok, chamará para ingresso do pátio principal, Alfa X-Ray November. Pode estar dando 0, Xané 6225. Xané 6225, autorizado ANM, colapso com 0, vento 1, 4, 0 graus, 0, 7, 9. Aí decola hoje. Discussion, flying arrow, bomb, magic, for intercepting. Bomb, magic, 1. And report, red, 4, 10. Yes, right, flying for magic, intercepting, for magic, 1, arrival, and we are ready for instant mounted. Alright, send it to you, flat level 050. 050, go to 705. É pra sair para o parque, para o TAC 62, com o nome. 2010, dentro do autorizado, ele é sempre estabilizado, 3597. Afirma, autorizado, sempre estabilizado. Xané 6225, decolou 121, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia, Xané 6225. Ouro 5, contato radar decolado, sub mata nível 380, via saída Arbor 1. 38, Arbor 1, 6225. Aguarde, mantém a posição. Ok, aguardará a Alfa 3 November. 3597. 3597, completo final, chame 2, na frequência 118-95. 118-95, obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho, até mais. 201, para o estacionamento, posição 8. 04201, número 2, estrutura base. 02, 04201. Salvador, bom dia, 3597, KLS X-Ray, X-Ray, agora 2 milhas para o dia certo. Está com POP 129, 129, alterna as com 3 horas e 20 de autonomia. Tem a via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 1019. Alfa X-Ray November na escuta. Na escuta, Alfa X-Ray November. Agora após a passagem do Airbus 320, prossegue o reporte até o gate 01 no reporte finalizando. Ok, após a passagem do Airbus da Oceania, autorizado e informar o término do reporte Alfa X-Ray November. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 90, vento 140 graus, 099. Livre pouso na pista 90, vento 3597. 4201, autorizado, pushback, acionar o reporte táxi. Autorizado, 4201-8, vai iniciar. 1093, copia. Autorizado com o FIS, nível 360, decolada 1-0, com primeira curva à direita, na saída Arbora 1, transição elétrica. Proteus 1-2-1, é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota. Transponder 5-2-4-0, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 360 para... decolada 1-0, Arbora 1-0, transponder 5-2-4-0, controle 1-2-0. Certa, pronto, 093, cotejamento correto, autorizado, pushback, está na reporte táxi. Corte. Meia 2-1-1, aproximado, corte 0, dentro do tráfego nacional, pronto. Transposto da nave na final, autorizada, linha e manter, o chão é 6-2-1-1. É, posso, linha e manter, 6-2-1-1. Meia 225, Rui Elefa. Elefa, 6225.